é autorizado a chegar da Bonfi após o desvio, resta uma navegação na proa de Bonfi, descendo para o 050. F-040 autorizado com o fim nível 360, abertura pelo 21, decola da 10, primeira curva direita, saída a voz, relevo 1208, aciona 5033. F-093, prossiga na lista para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILS-XA, reporte estabilizado localizador. Ok, 2022, chama aí, estabilizador, localizador 093. estabilizado, igual 093. Zero 96, chame torre, na sequência no 8, decimal 95. Zero 95. 759, vista para 2.000 pés, o ajuste 1012, está autorizado em LSXA, reposta estabilizado, localizador. 2.012, autorizado aqui, reportará localizador, vamos sair para lá. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, chuva leve sobre o campo e pista molhada, e escorregadia. 7.003. Na 093, estou em contato visual, tem livre pouso, pista 1-0, venta calma. Utilizado pouso, 1-0, agora na 093. Salvador, bom dia, outra 3153, informação, golfe, atualização, Gabriel. 3153, pronto? Pronto. Utilizado Galeão, 360, por 9857, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, 5034. Yuta 3153, atualizado Galeão, nível 360, pela APA 9857, decolada 1-0, primeira curva direita, na DEL, Leda, Irune, controle 208, transporte 5034. Correto, chama o Bush. Chore. Autorizado, 4040, chama táxi. Gente, vou solicitar. Pensado, azul 4040. Zero 93 no solo aos 48, livre à direita no 219. 219. Solo eu vou no 093. No 093, Alfa Juliette, botão 5. Alfa Juliette, perfeito. estabilizando, Gol na 7-5-9. 7-5-9, chame torre, na frequência no 8-9-5. Mono 9-9-5, bom dia. No 7-5-9, 2 milhas para o Índia Serra. Na 759, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, ainda não tem contato visual com a aeronave. A pista encontra-se molhada, escorregadia e chuva leve sobre o campo. Sim, chegou na 759. Tudo bem. Tem uma responsabilidade dele. Passa 201, não prossiga. Campinas, Dael, Leda, Motiva. Obrigado, agora estamos com a gente. Passa 01, não sente. Liga. Autorizado, chama o interno. Consciência que o azucador vai fazer a chama pro táxi. 59 tem livre pouso na 0, vento calmo. Livre pouso na 0, bola 7-5-9. É 59 no solo, 54, livra direito no 211. 211, obrigado. Solo, vou na 759, livrando a 6. Bona 759, Alfa, mantendo-se a Juliette. Alfa Kilo Zero. Salvador, voo no 961. Prossiga. É, na posição 9, você tem estacionamento na presente posição? Não sei o que é. Estacionamento chama PUSH. Câmara para o PUSH, voo 961. Para o táxi azul 4040 em 99, 3 horas e 5, Ribeirão Preto. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90, chama 1985, contêiner 9013. 295, boa. Alfa, próximo Juliette, 9759. Tá 759, mantém posição. Mantém. Ó, Lúcia 3153, tá pronto aqui alguns minutos, tá aguardando o operador de finger. Gente, eu vou solicitar e chama quando ele chegar. Beleza? 3153, eu vou solicitar o operador. Chama, assim que ele chegar e você for iniciar, chama novamente. Tá ok. Não, não tô chamando pro pushback, não. Tô esperando ele tirar o ping pra gente iniciar, já tá tudo pronto aqui, só aguardando. Ah, gente. Então, só confirmando, você vai chamar novamente pro push assim que ele chegar, isso? Isso, eu tô pronto pro push, só que quando ele remover aqui eu peço pushback. Tá ok. Gente. Se puder entrar em contato, eu já falei com a empresa. Também já solicitaram quase 10 minutos, mas eu acho que por causa da chuva aí tá meio atrapalhado, né? Não é por causa da chuva, mas a gente fala de conversar com as operações e eles chamam. Tá ok, obrigado. Então, no gol no 961, na 9, para pushback. Livre pushback, 961. Puxa de forma a deixar a entrada 09 livre para a nave da companhia? Sempre, no caso, 09 livre, 961. Bolo 759, ingresso Juliette, portão 9, até para a nave da companhia que iniciou o push no mesmo portão. Juliette para o 9, 9759, está dentro. Gente, me dá 3 segundos aí pra encher a ficha e chamo cópia. 301, pronto. Autorizado Campinas, 340, Upper do 10, decola da 10, curva direita. Dael, Meda, Mote, 1208, acena 5055. 0040, decolou 00 na 208. 208, azul. Correto, chão, puxa. 40, contato radar, subindo para o 360, via Árvore. 360, Árvore, azul. Autoriza o 4040 direto Elefa? 4040 autorizado, Elefa. 4040. Estacionamento 3153. Minuto do estacionamento. Cadê isso tudo? Guarda. 961, assiste o nosso ataque. Só um minuto. Chegou 961, já acionado o nosso ataque. Gire, teste. Seu ponto de espera da 90 via parte principal, Índia. Ponto de espera 1 no 895, que é legal no 013. Sempre para o ponto de espera da 1 no 3. 9-1, confirma as informações de táxi. 9-5-14, 9-1. Confirma as informações de táxi. 9-6-1, táxi, espaço. 9-1, POB, autonomia alternativa. Gente, é 175 a bordo, 3 horas de distância de autonomia alternativa de Anópolis, do voo no 961. Gente, feliz de vitar. Certo, 961. Alexa 6570, voo Ituna na presente. Alexa 6570, aguarde. 3153, da TAF, sinta o Boeing da Gol passar a retaguarda, se estiver autorizado, chama a TAC. Pode o Gol autorizado, TAM 3153. TAM 3890, pronto, cópia. Autorizado, VTIC 330, diretora Caju, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucas de Amaracaju, 1208, 5045. VTIC 330, Aracaju. 500 de visibilidade e chuva leve. Azul 4040, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 288353, azul. Cláudio! Salvador, bandido, 963. 963, galeão autorizado, nível 360, Oper November 857. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda e Lume, 1208, aciona 5066. Esquerda, experiência, 963, autorizado, Rio de Janeiro, galeão, decola da 10, primeira curva direita. Preciso da saída da El, pois é, Alvoleda, Lidirume, procede de 19.857, nível 360, autorizado. 5066, o código transponder, a presença do controle em 120, decima 8, gol 1963. 6, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Por gentileza, poderia confirmar as condições mais atualizadas, o aqui, gente, das 6h42 do Lula. Condições do campo que você está pedindo? Isso, temperatura, ajuste, destaque, direção do vento. Gente, vento variável com 2 nós, quem negar 1-0, 1-3, agora visibilidade de 4 mil metros com 1.200 inseto. A temperatura, por favor? Temperatura 2-3. 3153 para o táxi sobre 164, 3h30, alterando Campinas. 153, autorizado, táxi direita via Índia, ponto de espera 1-0-1-1-8-9-5, quem negar 1-0-1-3. 1-0-1-3, ponto de espera 295, 3153. 570, desse mantenha 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do ILS Expray para a pista 1-0, reposte no curso localizador. 2 mil pés, a grande padrão, está aí autorizado e LS 3590, pegar o menos, 70. Salvador, muito bom dia, sistema 62 do Nona, formação hotel, porta 1-0 para localização Galeão. Sistema 62 do Nona, aguarde cópia, formação em curso hotel, confere. Qual a minha gentaria, saída por gentileza? Jardael, Leda, pode direto Irume. Muito obrigado. Salvador, bom dia, Tan 3153, ponte para 10. Tan 3153, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 02 nós, operação instrumento, chuva moderada, o teto de 1.200 pés, 4.500 de visibilidade. Ok, tá autorizado a minha decolada 10, Tan 3153. Afirma, atento para a pista molhada. Sente. Tan 3153, Torre? Prossiga. Tá apenas fazendo avaliação meteorológica na decolagem? Afirmativo, já estava começando a decolagem, Tan 3153. Sem problemas. No Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360 aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, pós DCT Irume, Upper, November 857, Molson. Transponder 5061, controle Salvador 120, decimal 8. Afirmativo 360 para o caminhão autorizado, então, decolando da pista 10, na Tael, Leda, Irume, Eto 9857, Moço. 5061 e controle 1208 para 6291 da hoje. Oxalé 6291, protegimento correto, chame pronto. Chamarazzo, obrigado, 62, pronto. Solo Salvador, 3890, solicitamos o táxi a bordo 132, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa será Fortaleza. Gesta 3890, táxi via Índia, ponto de espera, chame 2 no 895, ajuste no 013, bom voo. táxi autorizado via Índia, no parceiro da 10118, telefone 95-3890. Estou em Salvador, bom dia, Psecargo 6570LS10. Psecargo 6570, altímetro no 0, no 3, escuto na aproximação, reporte segundo visual com campo baixado e travado. Ajuste na 0, na 3, Psecargo 6570. Informo chuva moderada sobre o campo, pista molhada, teto estimado de 1.200 pés e visibilidade de 4.500 metros. Absacargo 6570. 6570, gente. São 3153, decolado de Salvador, Juno 6, controle de Salvador em 120, décima 8. 1208, bom dia, São 3153. Controle Salvador, bom dia, TAM 3153, saída da EL. 3153, contato radar, estado mantém nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, TAM 3153. TAM 3890, bom dia. Ponto de espera, TAM 3890, mantém o ponto de espera, bom dia. Alisamento da pista está ligado para 6570. Confirme. Balizamento está ligado. Afirma, agora eu estou colocando no máximo. 6570, sim. Está a 700 pés visual com o terreno, porém ainda não visual com a pista. Gente, já avisou com o tráfego, é ponto visual com a pista. Se eu podia, por gentileza, autorizar o pouso a baixa altura, eu quero me concentrar na pista, não com o senhor. Gente, o Opsacargo 6570 já baixou e travou? Há muito tempo. Gente, autorizado o pouso, pista no zero, pista molhada, vento 100 graus, 02 nós. Pista visual a 360 pés, 100 acima do mínimo. Gente, é 6570 da APSA. Hotel Delta, prossiga. 3890, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3290. Hotel Delta, aguarde, mantém a escuta. Rio 5973, vai cruzar o 080 para 050. Rio 5973, essa via Mária, 2000 pés, ajuste 1-0-3, autorizado o sinal do ILS-X3 para a pista 10. Via, para 2000, 5973. 5973, está dispensado de restrições de velocidade. Cliente, 5973. Controle Salvador, TAM 3153, desvios à esquerda para 185, 30 milhas. Mais desvios, reassumindo a proa de Leda. Pós-Leda, TAM 3153. Confirmando o ajuste para o 5973. No 0 no 3, a torre pede para informar 400 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada. Mas o 4201, ciente do acionamento, chama para amparo, tá? Cordão 03. Paulo Bono 093. Já pode confirmar o azul 4201, está dentro do pushback? Azul 4201, não afirmam. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo e chame pronto para o carro. Obrigado, senhor Mariano. Paulo Salvador, bom dia, você carga 6570 na alfa. Ah, você carga 6570, táxi via alfa, quilo, pátio 3, Remota 07, do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, remota 07, apta carro 6570. Solo, Gordo 093. Ouvem para o solo. Gol 1093. 093, aguarde cópia com fim. Solo Gol 865, a posição 612, por gentileza, autorização de tráfego Brasília. Gol 965, aguarde cópia, Brasília. Aguardando. Gol no 093, copia. Prossiga. Gol no 093, com fins aprovado nível 360, via Pesulu 21, decola da pista 10, preciso de saída agora Elefa, curva direita, transponder 5073, controle Salvador 120, decimal 80. 360 com fins via Pesulu 21, decola da 10 direita, arbor, transição Elefa. 5073 eu transpondo e o controle 208. Bom, no 093, cotejamento correto. Chame pronto para o acionamento, ajuste no 0 no 3. 63, chamarei. Bom, no 865, copia. Copia. Bom, no 865, Brasília, aprovado nível 360, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída, arbora Elefa, curva direita. Transponder 5075, controle Salvador 1208. 360 autorizada pela Pesulu 17 para Brasília, decolada 10, água, transição Elefa, curva direita após decolar 5075, transponder 08, controle, gol 1865. Bom, no 865, atendimento correto, chame pronto. Vai reportar. Controle de Salvador, bom dia, Federal 9970, informação hotel. Federal 9970, sem identificação, desse mantém nível 050, cada maré. Entendeu, 050. Pere. Então, 10-050 na malha, Federal 9970. 3153, chame centro Recife, 125, décima 1, não alterna, 133, décima 25, bom voo. 251-3325, bom dia, tá, 3153. Após a morte, é necessário um fio pro 040 por aproximadamente 40 minutos. Pode assumir navegação na proa de TAP, Federal 9970. Fio proa de TAP, Federal 9970, obrigado. Salvador 3890, curvou à esquerda na proa 050 devido formações aproximadamente 40 milhas. 390. Total Delta na escuta do solo. Informe que Salvador opera com teto de 400 pés e 3 mil de visibilidade. Aguarde melhorias. Pode envio, está autorizada a prova do Romeu Fox 018. Pode envio, Romeu Fox 018, graças 3290. Localizador, Rio 5973. 973, complete a aproximação, chame torre. 1895, comandante, como é que tá a final aí? Ah, tá um instrumento com chuva aqui. Gente, grato, bom pouso. Obrigado. Agora sem turbulência, ok? Tá. 1895? 1895. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. É o Azul 4958, mantenedor 150. Azul 4958, contato radar mantendo nível 150. Vem da posição Mari, aguardando chegada Mari, resposta descida. Boa de Mari, chegada Mari, coordenação descida, 4950 azul. Visibilidade de 3 mil metros. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada, reporte passando marcador externo, visual com campo 5973 da Rio. 5973. Salvador, o 4 9 5 8 On the air of 08-8-3, stand by its clearance. We are ready to copy stand number 11 with information of the QNH-1013. Roger, 1 minute. Standing by. Total Delta, proceed. Gente, chame quando pronto novamente, vi Total Delta. Salvador, bom dia. O Xandé 6285 tem essa informação índia. 2360, Brasília. Xandé 6285, aguarde cópia, Brasília. Três. Gente, reporte visual com campo Rio 5973. Bota lá, 5973. Azul 4201, 25 decola, o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4201. Controle Salvador, azul 4201. 4201, no contato radar, mantém nível 340, via saída da... Salvador Azul 4201. 201, contato radar na decolagem, sobe nível 340, via saída da EL. Via da EL Azul 4201. 6890, chama-se a Torrecife, 126. Eu não compreendi a frequência, senhor. Você pode repetir o 2890? 126, decimal 85. 3.005, graças, 3890. Assumindo o Prod ITAP, Federal 9970. Pois ITAP via chegada, o ajuste padrão 9970. Ok, pois ITAP via Federal 9970. Grau 04 nós, pista molhada. Okay. 5973, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 5973. Salvador, Xené 6211, reporta 110 para a Polícia de Panamá. Xené 6211, livre sonagem, pronto para o táxi. Salvador, Xené 6211. Oxalé 6211, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, Oxalé 6211. Livrou, 5973. Gente, solo 29, chama solo 121, décima 1. 211, reportado então 400 pés o teto, sem turbulência, com chuva. Gente, poderia informar se a chuva é moderada? Moderada, porém sem turbulência, a visibilidade está bem restrita. Gente, grato, Rio 5973. Confirmando o solo? 121, décima 1. 21. Olha, azul 4201, desvio à direita pro a 270, por aproximadamente 30 minutos. Livre de vias, após reassumir na proa de... Inicialmente na proa de Leda, a gente vai coordenar se possível mais à frente, ok? Gente, após desvios, voa Leda, o azul 4201. 28 Europa 083, clear to destination Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400, via UPS Blue 10 until Pubav, Papa Unicorn, Bravo Alpha Victor, then UPS Blue 16 until Bravo Hotel Zulu, then via flight Penrose. Take off from runway 10, after departure, right turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima, and the multiple transition, Mike Katango, Victor Alpha, call code 5044, departure control frequency 120.80. Europa 083 is clear to destination, initial flight level 400, Apple Zulu 10 to Pubap, Apple Zulu 16, Bravo del Zulu, then flat flat route, departure dial, departure transition Motma, squawk 5044, departure frequency 120.8. Europa 083, ready back is correct. India information come ready for startup. We are ready to start up and push back Europa 083. Europa 083, stand by your number 26. Okay, standing by Europa 083. Pushback acionamento do 51093. 1093. Aguarde. Guardando. Salvador 1963, 97, pushback acionamento. Bom 963, aguarde. Aguarda. Oceano 6225, copia. Protocolo, Oceano 6225, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, via peso 17. Decolada pista 10, perfil de saída Arbora Alefa, curva à direita, transponder 5076, controle Salvador 1208. Brasília, nível 380, rota do plano, peso 17, decolada 10, saída Arbora Alefa. Vou decolar a curva direita. Transponder 5076, controle após 208, Oceania 6225. Oceania 6225, cotejamento correto. Informação em curso Índia, chame pronto. Oceania 6211, com 31 a bordo, autonomia 0350, alternando Campinas para o táxi. Gente, Oceania 6211, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no 1895, ajuste ao 013, bom voo. 013, via Pátio, Índia e Bravo, chamando o torre 2195, graças. Será 9970, autorizado o sinal do ILS X-Ray, reporte no curso localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporta no localizador federal 9970. Emily and for startup pushback Europa 083 behind. Call you ready for taxi. Salvo 1963, se a gente fez alguma previsão para a nossa atualização no 27? Bom 963, dá um minuto, por gentileza. Claro, 963. Bom no 093, não escuta? Prossiga. Bom no 093, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, livre acionamento, chame pronto para o táxi no portão 05. Gente, após a Avianca autorizada, Gol 093. Bom no 963, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 07. Mas eu queria que passe a passagem do Avianca, enquanto a livre que estiver acionada, a gente vai estar ao quarto, 0093. Gente, 4201, chame agora o centro Recife, frequência 125.1, bom dia, bom voo. Pode repetir novamente? 1251. É o centro 1251,